A paz do nosso Senhor, irmãos, é uma grande, grande, grande alegria poder ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje vamos ler Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. O Senhor nos presenteou mais uma vez. E nós estamos encerrando mais um livro lido junto com os irmãos e irmãs. Então é uma alegria indescritível e eu não vou tentar fazê-lo, não vou tentar expressar o que é indescritível. Mais um livro da Bíblia que nós estamos completando. Depois desse capítulo, faltará um capítulo para nós entregarmos mais um livro para um número de escutas de mais de 360 mil e visualizações, o alcance de mais de 20 países. É só agradecer mesmo, só agradecer. E louvar o nome do Senhor. Como vocês sabem, eu vou fazer aquela leitura que nos vem de uma equipe de 6 pessoas agora. E vou deixar uma lição. Então vamos fazer assim, hoje eu vou inverter. Eu vou dizer qual é a lição já de Juízes capítulo 20, a principal lição. E depois faça a sua leitura, mas não desligue. Ponha em 1,5, velocidade 1,5, velocidade 2, mas exponha-se à palavra do Senhor. Tá bem? Exponha-se, que você só será abençoado, cada dia mais pleno, mais feliz. Então faça a leitura de abertura. Depois digo a lição do capítulo e faço a leitura do capítulo, que eu convido você a não deixar de ouvir. Seria como deixar de ler. Então, você que está colocando isso, essa devocional, indo para o trabalho, voltando do trabalho ou em outros momentos, ouça. Deixe a palavra falar ao seu coração. Tá bom? Diz assim, provavelmente do irmão Roberto, que manda muito sobre o GIF, postagens do GIF. Ele diz assim: bom dia, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Minha paz dou a vocês, em algumas traduções. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. A paz que vem de Deus é diferente de qualquer outra. Não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas nasce de um coração confiante no Senhor. Jesus nos prometeu uma paz verdadeira que acalma as tempestades internas e nos dá força para lidar com os desafios da vida. Afinal, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua paz. Ajuda-me a viver em harmonia com todos ao meu redor, perdoando e amando, como Cristo fez. Dá-me sabedoria para ser um reflexo do teu amor e guia meus passos para que eu seja um instrumento de paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual é a grande lição do capítulo 20 de Juízes? A grande lição, a principal, há informações históricas, geográficas e outras. Mas a grande lição é: se o pecado não for tratado de maneira suficientemente severa para ser devidamente desarraigado, suas consequências perversas e destruidoras se alastram e se agravam. Há um milhão de textos, mas Josué 7 mostra isso, 2 Samuel também. Então, meus irmãos, pense na vida individual, na sua vida pessoal, pense na família, na igreja, na sociedade. E acorde para esse fato. Não seja como Eli, que fazia de conta que não via o pecado dos seus filhos, isso trouxe desgraça para ele, para os seus familiares e para Israel. Então, se o pecado não for tratado de maneira suficientemente severa para ser devidamente desarraigado, suas consequências perversas e destruidoras se alastram e se agravam. Ora, então, colocando de maneira mais propositiva, o pecado deve ser tratado. Nós não devemos fazer de conta que não há pecado. O pecado deve ser tratado em todas essas instâncias que eu mencionei, na individualidade, na coletividade. O pecado deve ser tratado de maneira severa, com arrependimento, com perdão, com fruto de arrependimento. Não podemos fazer de conta que não há. Quando isso acontece, o que vem é desgraça. Se nós acalentamos o pecado ou fingimos que não estamos vendo. No âmbito pessoal, no âmbito da igreja, como eu disse, lideranças denominacionais que guardam pecados, escondem pecados por anos, décadas, uma hora o preço chega. Se o pecado não for tratado, o pecado deve ser tratado, irmãos. Repito, o pecado deve ser tratado. Identifique aí no seu coração o pecado e trate. Na família, trate. Na igreja, vamos tratar. Na sociedade, vamos testemunhar para tratar. Pecado deve ser tratado. E tratado a fim de que ele seja eliminado. Para que isso não gere em nossas vidas e coletivamente em todas as instâncias consequências perversas, destruidoras, que se alastram e se agravam. Quando uma doença não é tratada, às vezes uma situação que poderia ser tratada rapidamente com 6 meses, ou menos, dependendo da enfermidade, ou uma enfermidade até mais grave, quando identificada rapidamente, há muito mais chance para o paciente se recuperar do que se ele for verificar isso depois que essa doença já se alastrou. Então, o pecado deve ser tratado, deve ser eliminado, para que não cause consequências destruidoras, para que não se alastre, para que não se agrave. Deixo essa palavra para os irmãos. Esta é a mensagem principal e agora farei a leitura, porque o meu desejo, na verdade, o desejo é do Espírito do Senhor que está em nós, em todo aquele que nele crê, que nós conheçamos a palavra, sejamos santificados pela palavra. Jesus diz: santifica-os na palavra, a tua palavra. Santifica-os na verdade, perdão, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso eu vou ler o texto inteiro, porque esse é o objetivo. E você já tem a lição agora e sabe que é isso que está acontecendo no texto e você vai aplicar na sua vida o tratamento, a eliminação do pecado para que ele não cause destruição e se agrave. Tá bem? Vamos ler. Juízes capítulo 20, versículo 1. Agora eu vou ler direto. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispá. Só um parênteses, depois eu sigo. A expressão de Dan a Berseba passou a ser o jeito tradicional de se referir a todo Israel, desde o norte Dan até o sul Berseba. Como se costuma dizer no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Os acontecimentos desse capítulo, entretanto, não ocorrem depois da mudança de Dan para o norte. Indicam apenas a perspectiva do autor, que provavelmente foi Samuel, muitas partes do livro, muito embora. Na ocasião descrita de Samuel, Samuel já deixou registrado muitas questões, mas lembre-se, considerando que Juízes foi escrito, considere que Juízes foi escrito depois do estabelecimento, a obra completa foi escrita depois do estabelecimento da dinastia davídica. Então, aqui, a expressão de Dan a Berseba, comunicação disciplinar de todo Israel, excetuando-se Jabes-Gileade. É isso, só esse parênteses. Vamos ler. Os líderes de todo o povo, de todas as tribos israelitas, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400 mil homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre aquele crime hediondo que havia sido cometido. Então o Levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: Eu chegara com minha concubina Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram, estupraram minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel. Porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. De ignomínia, né? Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros. E aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se declarou como se fosse um só homem e declarou: Nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isso, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. De cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens. De cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merecem por terem praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos israelitas mandaram que os mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: Que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos esse mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades, eram 26 mil homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia 700 homens de Escol, canhotos. Todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isto é, sem errar. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400 mil soldados experientes no brandir a espada, todos os homens de guerra. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus: quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos, os benjamitas, e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil irmãos israelitas no campo de batalha. Olha que triste, irmãos, o povo matando os seus conterrâneos, o povo de Israel matando o próprio Israel. Veja as consequências perversas do pecado. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deveis outra vez marchar contra eles. Diante dessa orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Naqueles dias a Arca da Aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. Agora atenção na abertura do versículo 30, irmãos. No terceiro dia, de novo, tá bom? Só não vai agora ficar atento a mais esse significado da ressurreição quem realmente estiver cochilando. Que por mais da metade da Bíblia já postada no blog, eu fiz questão de destacar para você ao longo de toda a Bíblia. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra os seus irmãos benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha de fronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita e cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto nas estradas, uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: "Eis que os vencemos como antes", os demais israelitas combinavam: "Vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas." Então, todos os homens de Israel abandonaram suas posições e se organizaram em Baal-Tamar. E a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10 mil homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Yahvé derrotou a Benjamim na presença de todo Israel. E naquele dia, a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinha plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. Olha o que aquele pecado, narrado no capítulo anterior e repetido no início desse capítulo, está gerando: morte, mortandade, e mortandade no meio de Israel, e mortandade na tribo de Benjamim, e nas outras tribos, na coalizão de tribos. Pecado não tratado gera consequências terríveis. Os homens da emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, verso 37, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora do campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. "Certamente nós os venceremos", imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita, então, deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então, partiram em fuga, desesperada, da presença dos demais filhos de Israel, na direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas, os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18 mil dos melhores soldados dos benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viram-lhes as costas e fugiram rumo ao deserto, para o rochedo de Rimon. 5 mil homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2 mil soldados. A todo, 25 mil benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Eu vou repetir o 46. Ao todo, 25 mil benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Irmãos e irmãs, o ladrão, o maligno, vem senão para roubar, matar e destruir. E ele ficou feliz, porque aqui houve muita morte. E essa morte toda aconteceu quebrando, na quebra da unidade de Israel, por causa de um pecado não tratado. Lá atrás, veja os capítulos anteriores. Esse pecado trouxe toda essa mortandade. Por isso nós precisamos aprender com esse capítulo. E os dois últimos versículos. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto, na direção do rochedo de Rimon. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo que ali se achava, e também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Aí não foram só soldados, hábeis, aí a população toda morreu, animais morreram, a cidade foi destruída. Por quê? Porque o pecado não foi tratado lá atrás. Que Deus nos abençoe nesse dia, ao ouvir um texto tão forte, com, infelizmente, tanta mortandade, tantas mortes, a quebra da unidade de um povo, poderia ser a queda da unidade familiar, pode ser a queda da unidade da igreja, local, pode ser a quebra da unidade na denominação, pode ser a quebra da unidade no corpo de Cristo entre as várias denominações, pode ser a quebra da unidade num país, entre os habitantes do mesmo país. Quebra da unidade, morte, destruição, isso tudo aconteceu. E começou pequeno, começou com um pecado lá atrás, mas foi se avolumando, avolumando, avolumando e chegou nesse triste fim. Então eu repito aqui, irmãos, tratemos os pecados. A sua função, onde você estiver, é observando o pecado, não é ficar falando mal de quem pecou, não é julgar quem pecou, não é sua função. Quem julga é Deus. Mas o que você tem que fazer com habilidade, com sabedoria que vem do alto, com diálogo, é demonstrar, primeiro, em relação a si mesmo, conversar consigo mesmo e avaliar e conversar, e tendo conversado consigo mesmo, falar, olha, isso aqui não pode permanecer na minha vida. Depois, nas outras instâncias mencionadas, na família, na igreja, na sociedade, é a mesma coisa, só que aí você tem que dialogar com as pessoas e dizer, olha, o pecado não passa sem consequência, de maior ou menor intensidade, mas não passa sem consequência. Por isso o pecado tem que ser tratado. A casa está desarrumada, precisa ser arrumada. Que venham homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de preferência homens e mulheres mais maduros espiritualmente, e até do ponto de vista da faixa etária, anciãos, né? Que tenham maturidade para fazer esse acerto. Não desconsiderando, por favor, o vigor da juventude que deverá ser aproveitado sempre. É um dom a juventude também na nossa vida. Todos nós passamos por isso. As crianças, a juventude, todos são importantes. Mas o pecado tem que ser tratado. Lembre disso, Deus está falando com você porque os pecados têm que ser tratados e Ele vai derramar sobre você espírito de sabedoria para você ser um instrumento na mão dEle e tratar esse pecado antes que as consequências dramáticas apareçam. Você vai dialogar com mais um, com mais um, com mais um, com mais um, e você vai tratar essas questões. Na família, na igreja local, na denominação, na sociedade também. Aqueles que vão participando de órgãos sociais, né? Não é só o voto a cada 2 anos ou a cada 4 anos. Não é só o voto, mas o diálogo com as pessoas da cidade para que nós reformemos a nação. Então, o pecado seja tratado. E seja tratado para valer. O pecado, não as pessoas, mas o pecado tem que ser tratado de maneira severa. Não pode se admitir, como na casa de Eli, fazer de conta que não vê. Até eliminar. Para que isso não cause, a fim de que isso, esse pecado não venha causar destruição. Morte na vida de muitas pessoas, se alastrando, se agravando e atingindo milhares de pessoas. Que Deus nos abençoe e nesse penúltimo capítulo de Juízes, isso nos alerte para uma vida de correção do pecado. Correção do pecado. Correção do pecado. Que o Espírito do Senhor seja sobre ti, sobre mim. Sobre nós, e que nós façamos as correções que precisam ser feitas para agradar ao Senhor. Ele certamente nos ajudará, Ele nos convencerá do pecado, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E tendo nos convencido, Ele nos fortalecerá para fazer aquilo que deve ser feito. Tá bem? Fique na bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa do Espírito Santo, o convencimento do pecado e o poder para tratar todo o pecado que procede do Espírito Santo, quem nos convence dele, venha sobre nós. Sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje e para sempre. Amém. Aleluia.